Parada é a seguinte, a cultura aí já tem mó tempo, a gente tá chegando, estamos colocando a nossa parte. É tipo o grão de areia na praia, né? Mas se não tiver os grão de areia, não tem praia, né, mano? Mamelo Sound, Grilo 13, só na expansão. Isso aí, Grilo, não é, mano? Pode crer, mano, é isso aí mesmo. Ô, Lourdes, chega mais aí. Quando meu microfone era um shampoo desodorante, anel de doce era anel de diamante. Quando minha voz atravessava alto-falante, tudo era simples, nada será como antes. Vigilante do peso das batidas, quando ingressei comprei passagem só de ida. Voz doce, real adida, meu som, minha vida. Mesmo quando tô confusa, nunca tô perdida, iludida menos. Visualizo o que almejo, somos o que queremos. Se fode aquele que toma o copo de veneno. Não ser ameno é mó responsa, no mundo de filhas da puta e amigos da onça. Gente que nem eu danço, até em pista de inimigo. Mexo meu umbigo, não ligo, não brigo com quem não leva a sério. Criação te acompanha até o cemitério. E por mais que cê mude, seu refrão grude. Quem nunca roubou nem jogo de bola de gude é incapaz de dar rasteira, de falar asneira. Cê toma mó canseira, mas sempre sai inteira só pra bater de frente. Represento a minha área, represento o mundo. E na cultura universal eu sou só um ponto. E isso é muito entre tantos que nunca estarão prontos. Viciados sem palma, já não enxerga um palmo à sua frente. Eu represento a minha área, represento o mundo. E na cultura universal eu sou só um ponto. E isso é muito entre tantos que nunca estarão prontos. E pronto, e pronto. E louco, chega de fuga da pura equivocagem visível. Ditadura que continua puta, que se consuga, cura não é transmitível. Se possível, mas quero minha parte do mundo, tudo é nosso pertence. Rede, não entende que tem pergunta pro peixe na rede. Não me escuta, não enxerga, fala mal, sempre quieto. Sinta melhor de verso, nascido dos riscos no meu caderno. Tô no amor que só acha que é da esperto. Aprende nada, quebra a cara e acha que tá correto. Sempre quis mudar essa porra, mas em mim cê não muda nem minha roupa. Quis ficar de boa, mano, escolhi assim que tira onda. Pense que sabe todas as paradas, mas quero que nasça sabendo. Se mundo confuso é minha área, top up, sabe que é meu terreno. Precária, mania farsa da farda me bota medo. Só tem que ser nisso, rapaziada, que se mata entre eles mesmo. Sombra de sofrimento, mal veneno, bem o dono do céu. Amigo que vejo é dinheiro, cê acha que tá valendo papel. Girar o mundo, cê quer guardar, levar tudo. E é mamado, os aliados, e puxa saco chato. E vale muito, bicho, bicho, sai disso, para com isso. Corte do cenário, puto do vizinho, já tem um bicho. Represento a minha área, represento o mundo. E na cultura universal, eu sou só um ponto. E isso é muito entre tantos que nunca estarão prontos. Viciados sem palma, já não enxergam um palmo à sua frente. Eu represento a minha área, represento o mundo. E na cultura universal, eu sou só um ponto. E isso é muito entre tantos que nunca estarão prontos. E pronto, e pronto. A gente já acorda com a corda no pescoço. Seja velho, seja moço, a vida é um esboço. Tosco e mal traçado, nada a ver com a verdade do que poderia ser. Se soubesse da metade do que o mundo muitas vezes pode te oferecer, fica parado, é embaçado, então eu saio de rolê. Vou de um lado pro outro e do outro pro lado. Tempo apertado que nem cabelo bem trançado. Que amplitude de onda do objetivo é longa, que nem o comprimento da cobra anaconda. Vale ressaltar, bem difícil de alcançar, mas ainda chego lá, via terra maroa. Que o que liga é o equilíbrio, que no fim da fita tanto faz. Se errou por ter pensado pequeno ou grande demais. Mais uma coisa eu digo, de repente, imagina sumir daqui curtindo um outro continente. Outra cor, outra cara, outro clima, outra cultura. Altera a estrutura, experiência pra futura. Busca da visão de 360 grau. Que minha área é o mundo inteiro, mano, e ponto final.